Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Aqui é Nerd Master Mario e este é o 145º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 145, eu e três queridos amigos vamos falar a respeito de uma das maiores obras cinematográficas da história da humanidade. Super Mario Bros. O filme de 1993. E para falar aqui comigo, um dos meus mais queridos amigos que só entra pelo cano. Aqui é o Wallace Mario. E não vai falar mais nada. Aqui é o Wallace Mario. Foda-se o resto da edição. Faz um cri-cri-cri depois da minha reclamação. Tá bom. Fique com este gumba da nossa querida criatura Wallace. Também está aqui o cara que entrou pelo cano porque vai ter que editar esta merda. Aqui é Jorge Mario e eu não sou zagalo, mas vão ter que me engolir. E para não deixar isto tão fedido com três machos, também trouxemos a nossa princesinha Daisy do coração. Aqui é a Sarah Mario. Não. Não sou a princesa Peach, não. Eu estou aqui para relembrar a minha infância quando eu vi esse filme maravilhoso. Pensei, meu Deus, coisa legal. Não. Sua filha, você ainda era criança, ainda tinha voz e motivo pra querer ver esse filme. Em 93 eu já tava com 20 anos na cara. Não, 93 foi quando eu nasci, velho. Tipo, eu vi esse filme, eu tava com 5 anos de idade. Minha experiência frustrante com o cinema, que inclusive vai estar no mangá que vai sair. Yeah! É Dragon Ball Evolution. É terrível. Ai, aquilo foi frustrante. Tá bom, mas o negócio não é Dragon Ball Evolution, é Super Mario Bros. O filme, que é quase tão ruim quanto. E voltaremos daqui a pouquinho para falar isso e muito mais desta obra, no sentido figurado e literal, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora com os recadinhos. O primeiro deles, saibam sempre que o Paranerdia é, foi e sempre será um podcast gratuito. Porém, se você quiser ajudar este seu amigo Nerd Master a arcar com os custos da hospedagem e a pagar também o nosso querido editor, o Jorge Farifalcon, então, por favor, pensem com carinho em nos ajudar nos nossos programas de mecenato aqui do Paranerdia. Temos o Apoia-se, cujo endereço é apoia.se picpay.me/paranerd e também temos no aplicativo PicPay, que é picpay.me/paranerd, ou procure por Paranerd dentro do aplicativo PicPay. Qualquer contribuição a partir de R$1 já nos ajuda muito mesmo nessa nossa campanha de mecenato. Outros recadinhos, nossos métodos de contato são o e-mail paranerd@paranerdia.com.br. Também temos a página do Facebook, facebook.com/paranerdia. Também temos o Twitter, @paranerdia. E também a área de comentários do próprio Paranerdia, que, aliás, recebeu bastante comentários esse mês. Eu agradeci muito por causa disso. Também temos um canal do YouTube, que é o youtube.com/paranerdiatv. Então, esses foram os recadinhos. Fiquem agora com um excelente episódio de um filme não tão excelente assim. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Chegam às telas de cinema americanas Super Mario Bros. O filme que no trailer parecia divertido. Parecia? Parecia. Pior que parecia. Pior que parecia. E só interrompendo um pouquinho aqui a gravação, eu posso dizer pra vocês a respeito deste episódio. Filmes dos anos 90. Ponto. Ah, cara, mas teve filme dos anos 90 bom, vá. Não, assim, não tô dizendo que todos os filmes dos anos 90 são ruins. Muito pelo contrário. A questão é que ele segue o senso comum dos anos 90. Não, aí tá. Aí tem um ponto a se falar. Anos 90, ponto. Não só os filmes, tudo. Pois é, por isso que eu falei. Cabelos com gel. Moicanos invertidos. Tudo isso nos anos 90. Por aí. Glitter. Neon. Neon enfiado no cu. Ah, bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. Super Mario Bros. O filme. Quando eu fiquei sabendo que ia ter esta película, aí eu olho. Tá, vai ter Bob Hoskins, vai ter o John Leguizamo. Vai ter quem mais? Que foi o bandido? E ainda mais, eu digo, foi a primeira vez que eu ouvi falar do John Leguizamo, né? Ah, é. Não, é. É. O Pest não era de antes de 93, não, né? Não, o Pest veio depois. 97, é. Com certeza o Pest veio depois, tá certo, então. Isso que eu falei, foi a primeira vez que eu ouvi. Ele pode ter feito filme antes. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar do John Leguizamo. Ah, sim, sim. É justo, é justo, é justo. Cara, mas, pô, era pra ser um bom filme, porque só tem ator bom. Se você parar pra avaliar o filme como um todo, porra, Bob Hoskins é um puta de um ator. Muito bom. Sem dúvida. Dennis Hopper. Era o Copa, cara. Dennis Hopper. Sim. É uma puta de um ator também. Sabe, acho que o John Leguizamo, apesar de ter aquela cara de quem tá peidando na cena, ele ainda tem, né? Tem um ator. Ah, aquela atriz lá que fez a Lena também é muito famosa. A Flona Shower. Oh, mas sabe qual é o problema desse filme? O que estragou esse filme? Foi ele ter se chamado Super Mario. O nome do filme é Super Mario. Isso fodeu o filme. Que aí você vai ver o filme, irmão. É só você dizer que tá errado, não. Vou dizer que tá errado, não. Cara, e como é que um filme com tanto bom ator, efeitos especiais que, vamos lá, até que não tão mal feitos, os efeitos não tão mal feitos. O problema é que são os efeitos. A gente viu o mesmo filme? Porque você não viu um dinossaurinho com a cabecinha, não, né? Os bonecos. Você tá falando de efeito, não, né? Não, cara, então, aí não, que vem o bonecos bonitos, cara. Tu viu o Yoshi? Sim, tu lembra do Yoshi? O Yoshi tava bonitinho. Cara, ainda tem... Mas tem um ponto referente a isso. Ele, se não me engano, o Super Mario que eu pesquisei depois, meio que as bases depois que eu revi ele, ele ganhou Saturn Awards por melhor maquiagem e figurino. E lembrando ele que no começo dos anos 90, a gente tinha muito efeito prático. Efeito computadorizado não era da época. E, velho, Saturn Awards é um prêmio sério. Ele ganhou um prêmio sério. De maquiagem e tudo. Inclusive, a gente fica zoando, porque hoje em dia tal, na época também foi uma porra, mas é considerado um filme cult ao ponto que fãs chegaram a fazer filme, chegaram a fazer quadrinhos dele, sequenciando as ações do filme e fizeram um website bonitinho pro filme também. É o considerado filme. Wallace, você não tá entendendo errado. Tem fanfic. Super Mario Bros. O filme. Ah, pelo amor de Deus, gente, é bom. Tá, no meu precioso Sete Gatinhos não tem fanfic, né? Só esse filme, né? Você quer comparar Super Mario Bros. São estadunidense com 800 gatinhos, cara? É óbvio que Sete Gatinhos é muito superior, mas não é esse. Eu sei. Ah, velho, vocês estão elogiando, eu tô só escutando elogios ao filme e eu vou falar, hein? Nem o ator principal é italiano, como Mario é, cara. Ah, mas o Bob Rockstar pelo menos tem cara de italiano, né? E outra coisa também, o filme tava muito legal e eu peguei... Ele tem mais cara de italiano. Olha lá, agora você quer que defesa? Eu vou defender. Então, Bob Rockstar tem mais cara de italiano que a porra do Mario que eles colocaram na série de TV depois. Uma série de TV? Mas não baseado nesse filme. Série de TV é a Hora da Aventura dos Irmãos Mario, cara. Tu não lembrava isso na televisão, não? Provavelmente eu não era nem nascido. Mentira, provavelmente era nascido, mas eu não vi. Que ano você nasceu? Você é na década de 80, ô fela de uma puta. Eu nasci na década de 80, tá ficando louco? Nasci em 96? Final de 90. Mas isso foi depois, não. Mas foi depois do filme. Mas aí eu não entro no meu raio. Eu só assisti esse filme, tava na televisão. Entra no raio que te mata. Nerdmaster, desde quando você dá tanto crédito assim pro Wallace? Eu quem tá dando crédito pro Wallace? Eu? Tá dando um pouquinho de crédito, sim. Pois isso, elogia. É. Daqui a pouco você vai ganhar xingamento gratuito. Bom, vamos lá. Aí o que que acontece? Cara, eu quando ouvi falar que ia ter o filme do Super Mario Bros., eu pensei, porra, maneiro, mas como é que eles vão fazer isso live action? Como é que eles vão fazer aqueles Toadstool com a cabecinha de cogumelo... O Copa, né? Aquele tartaruga dragão do inferno. Mas caralho, como? Como é que é possível? Aí, porra, vamos começar a falar logo desta boneca. Desta parece. Mas antes de tratarmos da história, que inclusive é um enredo sensacional desse filme, né? Koalas. Quando é que você teve a sua primeira experiência com esta pérola? Cara, foi a Longíqua. Foi no... há mais ou menos uns quê? Por é que você avisou que ia ter gravação? Há uns 3 dias. Uns 3 dias atrás. Só que é verdade, então, ele nunca tinha visto a porra do filme. Hoje é dia 1º? A gente tá gravando no dia 1º? Então foi no dia 26. Isso, data a porra do episódio, excremento. Foi há 3 dias atrás. E eu vou te dizer, Deadmaster, foi uma grata surpresa, onde você me parabenizou, me presenteou, na verdade, com uma obra que, se você não tivesse falado, eu nunca teria assistido e nunca teria conhecido os Irmãos Mario de verdade. Estou muito, muito agradecido. Pode que. Oh, ele tá emocionado. Tu vai chorando aqui, cara. Tá bom. Sara, quando é que foi a sua primeira experiência com esta obra? Eu tinha 5, 6 anos, a época da fita cassete. Gente, eu não sou idade tão velha mental assim. Do Wallace hoje, né? Eu lembro da fita cassete. Então, gente, eu não sou tão velha assim, tá? Mas pode pôr uns 20 anos aí, tá bom? Fita cassete. Meu pai locou a fita. Pô, bora ver, pá, tal, pô, Super Mario, que legal, beleza, tal. A gente foi ver. Eu achei divertido pra mim. Meu pai sempre passou filme de terror, tá? Então não fiquei tão assim, oh meu Deus, que horrível. Mas eu fiquei, pô, que legal e tal. Aí anos depois eu fui ganhar o Super Nintendo, fui jogar o Super Mario World e fiquei, caralho, que porra é essa? Peraí, você conheceu o Mario no filme antes do jogo? Sim, eu tinha 5 anos de idade. Eu com 5 anos já não tinha videogame em casa, não. Fui ter videogame em casa com 12 anos de idade. Caramba. E tu, Jorginho? Quando é que você viu pela primeira vez esta obra? Esta obra? Enfim, ao contrário da Sarah, eu já tinha jogado o Super Mario no Super Nintendo. Até porque, né, convenhamos, eu sou um pouquinho só mais velho. Na época que o filme foi lançado nos Estados Unidos, eu tinha 10. Foi alguns anos depois de ter sido lançado nos Estados Unidos, porque vocês conhecem como é que é a velha história do filme, como chega aqui no Brasil anos depois, e ainda assim chega na Globo, sessão da tarde. Primeira vez que eu vi. Não, dele. Soma-se Sessão da Tarde da Globo com a pérola que esse filme é. Esse filme foi seguido de vários facepalms que você não faz ideia. Talvez eu faça. Talvez eu faça, cara, que eu também dei algum. Cara, eu imagino o Koala se vendo, né, que ele viu há 3 dias. Ele olhando assim, caralho, o que esse povo fica vendo na minha infância, velho? Nossa, cara, eu ficava, caraca, por que essa não foi minha infância? Ao contrário, eu adorei. A sua infância foi cult, foi nova. Foi nada, eu ficava vendo e revendo expectativa na fita. Acabava a fita e voltava de novo. Ok, silêncio. Bom, no meu caso, como eu já falei, em 93 eu já estava com meus 20 aninhos na careta, né? E para ser mais específico para o senhor, seu Jorge, o filme estreou aqui no Brasil em 95. Eu sei porque eu vi no cinema. Então, eu devo ter visto... Tinha tanto atraso assim de lançamento no cinema brasileiro? Na década de 80, 90, sim. Você não faz ideia do quanto. Caralho. Pra você ter uma ideia, Sarah, eles falam que os nossos anos 90 eram os anos 80 nos Estados Unidos. Por aí. Tem lógica. E outra coisa... Bom, Eu posso terminar de dar minha experiência pessoal ao ver esta película? Por favor. Inclusive, eu vi em película. Tá? Você viu em película? Porque era cinema. Cinema na década de 90 não era digital, né, amor? Tô eu lá no cinema. Assistindo o Super Mario. E não acreditando no que eu estou vendo. Porque, porra, tô com 20 anos na cara. Ou, obviamente, já tinha visto e jogado quase tudo que tinha de Mario até aquela época, né? Então, eu joguei no Nintendinho, os 3 Super Marios. Joguei no Super Nintendo Mario World, Mario Kart, e Dr. Mario, Mario Tênis e Mario Caralho 4. Aí, beleza, chego e vejo esta obra. Eu falei, por que, Deus? Por que eu gastei meu dinheiro nesta merda? Mas é que eu gosto de ver merdas. Eu posso não ver você de merda. Pode, merda, fala. Cara, tá bom. Você viu no cinema e como você mesmo acabou de dizer, você não estava gostando do filme. Em que momento do filme você cogitou a possibilidade de levantar e ir embora? Eu só não levantei e fui embora. Não, eu só não levantei e fui embora porque meu dinheiro nessa época era suado e ainda é hoje em dia, ainda é suado pra caralho. E eu não tava, vamos dizer assim, com a obrigação moral de assistir. Porque agora que eu gastei, eu quero assistir essa porra até o final. Agora eu vou. Narrava, mas vou ver. Nossa, você dá uma licencinha pra fazer 2 considerações. A primeira, qual se você pediu. Segundo, é o que se diz, cara. Aqueles filmes, pra quem tá acostumado com filme trash, como a Sarah estava acostumada, não sentiu tanto o que o resto do pessoal sentiu em Super Mario. Não, mas aquilo, eu não senti porque eu não conhecia Super Mario. Não é porque ela achou o filme maravilhoso, ela não tinha referência. Cara, eu achei muito legal, porque com 6, 5 anos de idade, legal, encanadores brigando no universo paralelo contra um ditador que quer unificar o mundo. Pô, maneiro, cara. Cara, se pra quem conhecia o jogo, o negócio já não faz mais sentido, imagina uma guria de 5 anos que nem sabia que caralhos era Super Mario. Eu achei muito legal, conheci Mario depois, fiquei, caralho, que filme é. É pra tu ver como é que as referências mudam a percepção da pessoa, né? Não, e sabe qual que é o foda? Depois que eu joguei no Super Nintendo e tal, eu fui atrás de locar essa fita. Não, na verdade não loquei não, passou na sessão da tarde também. Aí eu fui ver, porque eu já passou, pô, deixa eu ver isso. Eu fiquei, cara, não tem nada a ver. Caraca, cara, tá muito bom. Falando em não tem nada a ver, então vamos começar com o enredo desta obra, dessa obra de arte, né? Começa o filme com uma animação 2D, né? Normal, desenhado, mal desenhado para um caralho. Eu ia falar isso, cretina, né? Cretina. Aquela animação feita no Paint, só não foi feita no Paint porque na 93 ainda não tinham feito... Não tinham feito o Windows com Paint decente, né? O Windows era o 3.11 ainda nessa época. É. Então, o Windows 95 não tinha saído ainda, pra ter um Paint melhorzinho um pouquinho, né? Fazer o quê? Aí tá lá dois dinossauros na época do né? Brooklyn, 65 milhões de anos atrás. Dois dinossauros pensando, a vida tá muito boa, né? Aí, de repente, não, Mike, de repente surge um meteoro que acabou com os dinossauros, segundo o narrador. Mas imagine que, em vez desse meteoro ter destruído todos os dinossauros, ele abriu uma fissura no espaço-tempo, criou uma realidade alternativa, onde os dinossauros foram lá para evoluir. E assim chegamos em Brooklyn, na época atual, na década de 90... com todas as suas superâncias da década de 90. Então, gente, só pra lembrar... Então, gente, só pra lembrar, na década de 90, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, era uma terra sem lei. Ok? Principalmente sem gosto também, sem moda. Oh, não, tem... Olha, a roupa masculina nos anos 90 ainda era bonita, para... O Mario tava usando um visual. Não, Mario. Eu vou ter que te lembrar realmente. Não, peraí. Eu vou ter que te lembrar realmente de MC Hammer e sua calça de boca de sino, que era quase no corpo. Então, Isso aí é a nossa 80. Tá, tá bom. Aí o que que acontece? Vemos depois uma mulher levando um invólucro misterioso para as portas de um orfanato. As freiras encontram o tal invólucro com uma pedra misteriosa em cima dela, um cristal. E quando elas conseguem abrir o invólucro, tem um ovo dentro. Oh! E quando o ovo racha, tem um bebê dentro. Oh! Eu vou confessar uma coisa, quando eu vi essa cena, bebê saindo do ovo, eu cogitei falar pra você, né, mas eu tentei, tá? Não consegui gravar isso, não. Eu cogitei, sem brincadeira. É muito merda, cara. Toda aquela cara. Cara, e não é só o bebê saindo do ovo, é tudo que leva o bebê saindo do ovo, até aquele ponto é muito merda. Não, velho, quando eu revi, não, porque... Sim, gente, eu tive que rever. É a velha... Não, peraí. Melhor de tudo, é a velha freira, que deve ser a madre lá do orfanato, se benzendo. Isso é do capeta, isso não presta, isso é o cão. A criança que nasceu do ovo, é a criança do capeta, é no mínimo, cara. cara. Eu, se fosse dubladora naquela cena, falava, é o capeta, é uma cria do cão. Cara, eu acabei de pensar uma coisa que talvez deixaria o filme bem melhor, hein? Se esse filme fosse feito pela galera dos Trapalhões, seria muito mais foda. Parabéns, Palas. O que já era ruim, você acabou de deixar muito pior. Muito obrigado. Bem isso. Não, cara, não, sabe o que é o foda? É só você pensar que já feito algo nesse sentido, que é a Princesa Xuxa e os Trapalhões. Ai. Mas ninguém, tem é mas ninguém tem o sobrenome de Dino no filme. Ai. Mas aí, então, por causa disso, Wallace, pelo amor de Deus. Cara, só uma ponta, sabe o que é o foda? Eu acho que todo mundo aqui só viu no máximo esse filme duas vezes. Por conta do Nerdmaster que pediu pra gente ver, eu vi três. Eu vi mais. Ah, ai, que pena. Apesar de tudo, eu gosto. Apesar de tudo, eu gosto porque eu gosto de filme trash. Eu já vi mais de duas vezes, porque assim, Globo, quando vê que um filme dá audiência, ele repete. Então, né? Como é que é? É a Lagoa Azul. Né? Caralho, velho, eu perdi a vergonha quantas vezes eu vi Lagoa Azul mesmo. Podia ser o retorno da Lagoa Azul. Nossa, não, mas também passou essa questão. Então, eu acho que todos os filmes da franquia Lagoa Azul já foi repetida mais de 4 vezes naquela Globo. Ah! Mais de 40, né? Não, ainda fui boazinha. Eu assisti esse filme também duas vezes. Assisti no dia que o Nerdmas falou, no dia depois, e assisti hoje ainda. Antes da gravação, era assistir o filme de novo. Nossa. Por quê? Porque sofrer pouco, né? Vamos sofrer mais, né? Até que eu gostei do filme, cara. Wallace, você é pista, né? Oi? Mas o eu acho que ele. Eu acho que ele gosta, assim, daquele saltão bem na porra. É que eu gosto de... É que eu gosto de falar de coisa ruim, coisa fresca na cabeça. Eu lembro de mais detalhes. Uh-huh. Ô, Jorge. Eu acho que ele gosta de coisa trash também, não assume. Ah, sim. Viva Torture. Samurai Girls. Aqui, deixa eu tirar uma dúvida, a gente voltar pro período do filme, mas é relacionado ao filme, não precisa cortar, não. O jogo. O universo do jogo. Eu sei que tem nada a ver, tá? Só pra deixar claro. Mas o Luigi, ele não é mais velho que o Mario? Não. É o Mario que é mais velho que o Luigi. O Mario é o mais velho. Sempre foi. Sempre foi mesmo. Eu tava com essa dúvida. Mas beleza. Pode o que eu não entendi, e agora eu quero a banca que julgadora pra me fazer entender, que tem certas partes desse filme que, acreditem se quiser, são discrepantes. Tá? Sério? Juro por Deus. Uma delas é você ter a porra do porto-riquenho, que é o John Leguizamo, ser parente de um ítalo-americano, que é o Bob Hoskins, né? Que pelo menos o Bob Hoskins tem cara de ítalo-americano, né? O John Leguizamo é a porra do porto-riquenho inteiro na cara dele, né? Mas no filme ele fala que o Mario cuidou dele a vida inteira. O Mario não meio que adotou ele, não? É isso que eu quero perguntar. Seria o Luigi Mario um filho adotivo da família Mario? Olha, no filme dá a entender depois, que ele é um filho adotivo. Na verdade, o irmão adotivo, porque o Mario não teve família. Mas é que tá, Sarah, mais na frente do filme, tem uma piada maravilhosa que põe ela aqui agora pra fazer no contexto. E Mario tá agarrando o Luigi na boca do precipício e tal e coisa, ele fala: eu só não xingo a tua mãe porque é a mesma que a minha. Mas aí é moda. Ah, eu acho que é só a expressão, mas eu acho que o filme deixa claro em muitos momentos que eles, na verdade, são, sim, irmãos adotivos, né? No caso, o Mario, tanto que o Luigi fala que o Mario cuidou dele a vida inteira e tudo mais. E pra você até ver, igual você falou desse negócio mesmo, que é muito discrepante a nacionalidade dos atores, né, cara? Eu não acho que foi um erro, não. Eu acho que é proposital pra mostrar que eles realmente são irmãos. Até porque... quem mais, além de um adolescente cuidando de uma criança, botaria o sobrenome do cara de Mario? Mas aí que tá, cara. Ele nasceu de um ovo, então saiu dois ali de dentro? Não. Quem nasceu do ovo? Não. Quem saiu do ovo foi a Daisy. Foi a princesa. Esquece. Mario. Se os Mario saíssem do ovo... Já que estamos falando... Não. Caralho, nossa, buguei muito, desculpa. Daisy, né? Não, mas são irmãos mesmo, caralho. 20 anos. Tá, vamos lá. Então, já que estamos falando da Daisy, passa-se 20 anos e agora vemos o Brooklyn na época atual, né, na década de 90, e vemos o cotidiano dos irmãos Mario, do Mario Bros. Brooklyn, né, os encanadores irmãos Mario, que são nada mais nada menos que a dupla Mario Mario e Luigi Mario. Calma que vai ter uma piada muito melhor com essa coincidência depois. Calma, a gente vai conversar nessa cena mais pra frente. Eu acho que a gente... Acho que até aí eles... Só fazer uma pergunta. Até esse momento do filme, a gente não sabia que eles eram Mario, Mario, Luigi, Mario não, né? A gente só descobre isso depois, não é? Não, não, ainda não sabia. Não sabia. Ela só falava que eles eram os irmãos Mario. E um chamava de Mario, o outro chamava de Luigi. Eu nunca vi irmão se chamar pelo nome. Quer dizer, primo... Eu, pelo menos, eu chamava meu irmão de irmão. Não de Mário, ou de Rodrigo, no caso, né? Mas, foda-se, isso não é o caso. Bom, aí, papo vai, papo vem. O Mário e o Luigi são dois encanadores do Brooklyn duros de lascar, pobre de marredecir, porque eles estão perdendo muitos trabalhos para a empresa de construção Scapelli. Quem é Scapelli, né, demais? Ele está no cano do jogo? Porra nenhuma. Aí é só que o empresário malvado. Só a porra, tá roubando. É, só pra falar que tem um empresário do mal. Que tem. E que o pior é que a gente pensa, não, esse vai ser o vilão do filme. Porra nenhuma também. Antes fosse, né, cara? Né? Mas aí, beleza, papo vai, papo vem. Vemos logo em seguida uma cena de um prédio em construção da empresa Scapelli, né? Ó. Inclusive o tal do próprio Scapelli tá indo na construção, porque ela teve que ser parada por um sítio arqueológico da Universidade de Nova York, comandado por ninguém mais, ninguém menos que Daisy. E até esse momento a gente ainda não sabe, mas é a guria do ovinho. É a guria do ovinho lá no orfanato. Só que a gente não sabe disso ainda. É, né? O que me incomoda, cara. Já me incomoda aí. Por que não usaram a Peg, cara? Por que usaram a Daisy? Eu sei que ela tá no canon do jogo, ela é outra princesa, é a namoradinha do Luigi nos jogos. Mas por que que não usaram a princesa principal? Ela chega a aparecer a princesa principal, né? Nem faz menção a ela, né? Um vaso. It nunca. Então, é muito confuso. Ninguém faz menção a ela. Eu não sei se que não queria colocar um par romântico pro Bobby Husky, né, cara? Que tava canastrão com o Mario. Aí é que... Isso! Aí é que tá. A minha opinião nesse caso é, porque o Bob Hoskins, né, o Mario, ele vai ter um par romântico sim, que é a Daniela, que eu também acho errado, porque tinha que ser a Pauline. Eles perderam a grande chance de fazer um easter egg bom, nesse caso que seria a Pauline e não a Daniele. Tem porra nenhuma a ver. Uma pergunta que eu tenho aqui nesse ponto, desculpa te interromper, sim. Mas a Pauline já existia naquela época? Pauline é do Donkey Kong, filho. É pré-existência até do Mario. O Mario nem se chamava Mario nessa época, se chamava Jumpman. Peraí, pra não, aquela lá não era. Peraí, a do Donkey Kong não era. Não era a Peg, como é que não vai precisar mesmo? Peg, não é Peg. Como é que não era? Esqueci o nome dela. Não, na Donkey Kong. Não, no Donkey Kong. O Donkey Kong, quem salva, quem é. O Mario tá salvando. Na época ele é o Jumpman, é a Pauline, que é a primeira namorada do Mario. Tá certo, beleza. Tem uma referência. Tá, vamos lá. Aí o Bob Hoskins, no caso, era velho, e vamos e convenhamos. O cara de velho querer namorar a guriazinha estudante de arqueologia ia pegar mal pra caralho. Já pegava mal na década de 90, né? Então, foda-se, né? Então, o Luigi, inclusive, tá lá de. Cara de 30 anos que finge que tem 18, né? Pra... O Luigi não tem 18? Não. Ele não é um adolescente? Ele é um cara de 30 anos agindo como um pongol gigante? Não. O cara de 30 anos que finge de mongol gigante que eu tô falando é o Leguizano. Ah, tá. Nossa, tá. Não, no filme o Luigi tá nos 20 e pouquinho, e a Daisy também tá nos 20 e pouquinho. Não tá... Os dois... Não, que é isso, tá louco? Não é mongol gigante, não. Apesar de que ele é bem mongol no filme, né? Ele é um mongol pequenininho. Bom, aí, papo vai, papo vem. A Daisy tem uma discussão filosófica com o tal do Scapelli, porque o Scapelli quer continuar construindo o prédio, a Daisy quer continuar cavando os ossos de dinossauro que acharam ali na escavação, né? Papo vai, papo vem. A Daisy tem que achar um telefone para poder falar com a universidade, porque anos 90 não existia celular, até a gente, então ela tinha que ir até um telefone público, orelhão. Sim, crianças, eu sei que a maioria de vocês não sabe o que é isso. Então, vamos lá. Aí, no meio do caminho, ela está sendo perseguida por dois sujeitos exuberantes pra caralho, que quase me fazem pensar que eles são humanos de verdade, mas na verdade eles são, no jogo, os filhos do Bowser, Iggy e Spike. No filme eles são primos do Bowser, que na verdade nem é Bowser nesse filme, é Koopa, né? Mas vamos lá, segue viagem. Aí, papo vai, papo vem, a Daisy encontra o Luigi e o Mario, porque eles estavam também procurando o telefone para pegar os recados na secretária eletrônica. O Luigi dá uma de mongol gigante, ou mongolzinho, né, porque ele não é gigante, é um mongol pequenininho. E assim que ele vê mulher na frente, ele fala, mulher. É mulher. Né? A garota, posso usar o telefone? Telefone. Telefone. Puta que pariu, cara, que merda. Mas aí, papo vem, acabam o Iggy, o Luigi acaba convidando a garota para um jantar, e o Mario, para ver se o irmão não vai fazer merda, leva a namorada dele para fazer um menage a quatro, né, fazer um encontro a quatro pessoas. Mario sem sacanagem. Também, né, cara? Né? Não, não empata. Ele foi com a namorada dele e o Luigi com a dela. Não tem empata nenhuma nisso aí, não, seu Wallace. Ah, os comentários que o cara tava fazendo durante o jantar? Tá, sério. Aí, depois desse jantar romântico a quatro pessoas, finalmente o tal do Iggy e do Spike raptam a Daisy e levam pra outra dimensão. O Luigi e o Mario vão atrás. Peraí, Nerdmaster. Eles raptam primeiro a Daniele. É, eles rapam primeiro a Daniela, isso. Eles não sabem diferenciar seres humanos, que é óbvio também, né? Caso vocês não saibam, eles são dinossauros evoluídos, tá? Ele tem aparência de ser humano, mas eles... É, né? Né? Bom, aí vamos falar da cena... Que no cinema foi a primeira vez que eu senti vontade de dizer, eu acho que não tá mais valendo meu dinheiro isso. Que é a cena de transição entre o mundo normal e o mundo do Copa, né? Que é o Mario rotopiando que nem um peão da casa que própria. Ele tava aparecendo o JPEG, cara. Certo. Era o JPEG rola no peixe. Não. Cara, era uma GIF. É uma GIF animada. Só faltou... Cara, eu juro. Não. Não, velho, eles quiseram fazer referência àquelas giradas que o Mario faz no jogo, mas não deu certo. Não. Eu espero que seja. Porque a alternativa seguinte é um JPEG cretino. Não, é por isso. Aquela rodopiada dele é pra fazer referência ao poderzinho do Mario de rodar e tal. Mas só que aquilo ali, velho, aquilo ali é muito bom de você pegar, colocar a música do peão da casa própria, o meme tá pronto. E você acha que eu vou fazer o quê nesse episódio? Olha só, eu não sei se vocês têm TV a cabo atualmente, e eu não sei se vocês chegam a assistir o Disney Channel, de vez em quando... A galera do Disney Channel nos comerciais pega uma cena de engraçada de uma série, tira o cara do contexto e coloca no cenário com... É igualzinho. é igualzinho, tá? Mas vamos lá. Chegaram no mundo de Copa. É, né? Chegaram na dimensão de Copa. Wallace, descreva a dimensão de Copa. É o Brooklyn alagado, né, de fato? É o Brooklyn, ela, inclusive o Mario chega a comentar isso. Ele fala, a gente tá no Brooklyn. Porque é a mesma coisa, cara. Não muda nada. É o Brooklyn com água debaixo do esgoto. É basicamente isso. Inclusive, uma das coisas que o Luigi comenta é que ele acha que... Não, não. O senhor tá errando. Não. O senhor tá errando. Porque Brooklyn é da onde eles saíram. Ele falou que era o Bronx. Isso, Bronx. Era, Bronx. Era aquele... Na época de 90, o Bronx era aquele bairro de Nova York que era tudo com crime, onde tinha, por exemplo, os filmes Desejo de Matar. Ah, eu errei. Vamos levar como referência Todo Mundo Odeia o Chris. Também, isso. Apesar de que Todo Mundo Odeia o Chris, não é no Bronx, né? É no Bronx. Mas é no estereótipo de um lugar que se parece com Brooklyn. É Brooklyn. Ah, podia ser pior, eles podiam ir pra Nova Jersey, né? Né? Eu não sei se essa referência é boa, mas tudo quanto é filme, quando a galera queria falar de um lugar zoável, tu falava. É uma piada nos Estados Unidos essa merda. É. Na Nova Jersey. Mas então, imagina o Vinci, um cenário pobre de Mad Max. Tá? Eu diria que Buttertown. Saca Buttertown no Mad Max 2, com a Tina Turner, de Titia e o caralho A4. Pega isso e piora um pouco, tá? Pega os bairros subterrâneos do Demolidor, o filme do Stallone, onde os caras comiam hambúrguer de rato. E piora um pouco. Não. Mas aquela cena do Stallone com o hambúrguer de rato tem base, tem lógica. Aquilo ali tá bem inserido no contexto, no cenário daí. Eu vou defender Demolidor. É por isso agora que eu peguei. É por isso que eu falei pra pegar essa cena e piorar. Ah, e aí tá. Você chega na cena do Mario. Eu posso fazer um comentário sobre essa cena, sobre o cenário e as coisas que acontecem em volta? Pode. Não, porque eu quero fazer o meu primeiro. Olha o que acontece. Sara, eu aprendi que nunca devo discordar do editor. Por favor, né? Vamos lá. Você aprendeu isso agora? Não, eu aprendi isso. Ele não sabe, não. Espera até sair o mangá aqui que ele vai ver o que ficou pra tosse. Cara, o que eu ia falar é o seguinte. É uma versão pós-pobre do Mad Max. Boa referência. Boa referência, né? Então vai lá, Wallace. Brilha, filho. Brilha, mano. Cara, primeiro de tudo, a gente tem um cenário em volta, que é aquele cenário alagado que eu descrevi como se deixou destruída. Aí tem coisas acontecendo, que é a criminalidade. Aí tem uma mulher carregando um ovo gigante, que é no carrinho com um bebê, porque de fato é um bebê, né, entre aspas. Aí passa um cara passando a mão no ovo e tipo, ele comenta assim mesmo, e esse ovo aqui, a mulher fica, bebê, o pior não é esse não, o comentário é, que delícia esse bebê. Aí a gente tem lógica, né? Tem uma coisa que me incomoda nessa cena, os personagens principais, porque eles estão seguindo nesse meio tempo, no Mario JP e tudo mais, eles ainda estão seguindo a Daisy que está sendo levada pelo. Eles estão sendo levada pelo Spike e o Iggy, né? E aí, cara, rola aquele momento Naruto, de momento de anime, de ficar gritando o nome do cara, sabe? Vocês perceberam isso? Fica, Daisy! Iggy! Cara, mas é muito tempo, cara. Ficou nisso uns 5 minutos, sério. Essa cena que eles gritam um ao outro e correndo. Daisy! Isso é uma bichona! Aí vemos... caralho. Vemos a cena da apresentação do Copa. Eu nunca senti tanta vergonha alheia do Sr. Dennis Hopper quanto eu senti nesta cena, cara. Que puta que pariu. Ô, caralho, de roupa estereotipada. O cara tem cabelo que parecia escama de dinossauro. Nossa senhora, cara, que absurdo. Que coisa merda essa apresentação. Eu tenho uma palavra pra isso, né, mas decepção. É isso que você tira essa cena inteira. Decepção. Então você sentiu um pouquinho do que o Nerdmaster sente toda vez que vai editar um manga aqui, né? É a primeira vez que ele edita e já é difícil. Ia dar um comentário, mas... Então tá bom. Seguindo. O plano do Copa é pegar o cristal do pescoço da Daisy. Porque a Daisy, foda-se, eu quero saber da Daisy. Ela quer a porra do cristal que tá no pescoço da Daisy pra ligar esse cristal num meteorito que está no fundo da caverna do Palácio do Copa, que quando ele ligar essa porra desse cristal no meteorito, os dois universos vão se unir. Olha que plano bom, hein? Que plano legal! Delícia! Bom, papo vai, papo vem. Começa o festival de easter egg cretino e participação cretina... Quando o Mario e o Luigi estão lá no país do Copa, né? É, aí eles encontram a Big Bertha. A referência. O Toad. Cara, o Toad é o músico? É o sapo, que eles chamam na dublagem brasileira de sapo. É o Toad. Ah, tá. Que tecnicamente tá certo. Toad é sapo em português. Só que se eles não traduziram Copa, não traduziram Bertha, não traduziram Bullet Bomb, Bullet Bill, não traduziram o Bomb, por que que eles traduziram o Toad? Caralho. Não tem referência, né, Jorge? Não tem referência, porque eu não peguei o Toad no filme. Caralho. O Toad era um músico com um cabelo de espiral. É. Que virou Goomba. Falando em virou Goomba, fala, Brilha, me diz como é que é a transformação de uma pessoa em Goomba e o que que é um Goomba nesse filme? O Goomba é uma... Como é que eu falo de evolução ao contrário? É uma regressão. Evolução, criatura. Evolução. Evolução ou regressão. E no caso do filme eles chamavam de regressão. É. Hugo, pensa numa máquina cretina estereótipo dos anos 80. Cretina. Um aparato tecnológico cretino dos anos 80. É a pessoa entra com a cabeça lá, e aí o Copa liga a máquina para evoluir a criatura. E ele sai com microcefalia, ele é um dinossaurinho com microcefalia. Ele tem a cabeça pequenininha e o corpão largo, cara. É muito escroto aquilo, velho. Eu tive muitos momentos em pensar em desligar e esse foi mais um desses. Eu fiquei, cara, puta, e o mais incrível... Um bichão, né? Eu achava que eles iam virar aquele bicho do Super Mario World, sabe? Aquele dinossaurinho pequenininho que a gente põe em cima das primeiras fases. Eu achava que ele ia virar tipo naquele, animatrônico. Aí ele virou esse bicho aí. Aí eu só pensei, cara, mas o mais incrível é que a fantasia de Goomba, que aliás todos os Goombas são praticamente a mesma coisa, só muda a cabeça do dinossaurinho pra espécie de espécie diferente, né? É a porra de um boneco de Olinda, porque é um aparato de, deve ter uns 50 quilos de aparato no ombro de uma pessoa, que o braço da pessoa acaba no ombro, ainda tem mais 50 centímetros de ombro. E é como se a pessoa tivesse um escafandro na cabeça com a ponta de cabeça de dinossaurinho em cima, cara. É assim que é o Goomba nessa beleza de obra. E pra quem não lembra, o Goomba nos jogos originais é o cogumelo em que o Mario pisa em cima. Mas por que tá... É o cogumelinho marronzinho. Eu tô ligado, mas caraca, velho, por que tá com essa cabecinha, velho? Já que cara, tá mudando tudo mesmo? A já gente que não pode reclamar. A gente não pode reclamar de nada. Por quê? Primeiro, o Toad é a porra do músico. A Big Bertha, que no jogo é um peixe gigante, é uma gordona... como é que é? Leão de chácara de um bar do Copa. Né? Caralho, o Bullet Bill, que é a bala, né? Aquela balinha que você tem que desviar, é o cartucho de munição pra dar poder pra bota saltadora. Nossa, aliás, a gente vê primeiro na Big Bertha. Aí você vê com todo o seu esplendor uma mulherona de 120 quilos pulando. A gente esqueceu de falar uma coisa. Cara, a gente esqueceu de falar uma coisa muito boa, que momentos antes, o Mario sendo assaltado junto com o Luigi, cara, pela velhinha. Que a velhinha chega. Ah, mas esse lugar é muito perigoso, se a pessoa estiver desarmada, vocês têm uma arma? Não, senhora, a gente não tem arma, não. Então perdeu, otário! É, cara, a velhinha apareceu no malandro do Rio de Janeiro, cara. Cara, puta que pariu, mas vai lá. Ah, é papo vai, papo vem, a Daisy é entregue na mão do Copa, só que sem o Cristal, porque o Cristal tá com os irmãos Mario. E aí, finalmente, o Copa... Ah, então são os encanadores que estão com o Cristal. Então, mandem alerta para a polícia. Prendam todos os encanadores. Eu quero os encanadores todos presos. Aí, beleza. Aí temos a maravilhosa cena de Luigi e Mario presos, junto com o Toad, sendo levados para a delegacia, onde ocorre a apresentação dos Marios. Qual é o seu nome? Mario. E o sobrenome? Mario. Teu nome é Mario Mario? É Mario Mario. E o tu? Teu nome? Luigi. E o sobrenome? Mario. Quantos Mario tem nessa porra? Três. Mario Mario e Luigi Mario. Ah, essa cena é do nível do Han Solo. Tem o nome de Han Solo no filme Solo dele. É, né? É porque você tá muito solo, né? Tá muito sozinho. Tá indo solamente com você, né? Solito. Nerdmaster, do jeito que você falou da cena lá que o Copa mandou pegar os encanadores, não sei por que na minha cabeça doente veio a ideia de peg, pom, peg, pom, peg, pom. É, né? É bem no estilo dos quadrinhos de Abutre mesmo. Mas aí, papo vai, papo vem, a gente vê o... Eu acho engraçado, meu Deus, antes de ser preso, desculpa, mas tem estupido, se eu vou fazer isso, sem querer agora. Eu acho engraçado, é quando o Mario, ele tá sendo levado preso, cara, ele começa a fazer uns comentários, tipo, pô, vem aí, cara, você prender a gente só porque a gente é encanador? Ah, Luigi, não, eu não sou encanador, não, só aprendi de encanador, o encanador é ele. Luigi é muito escroto, cara, entregando o irmão. Aí, papo vai, papo vem, a gente vê o Toad sendo transformado no Goomba, né, pra horror da Daisy, que assistiu essa história toda. Aí é um Goomba com uma gaitinha na frente pra lembrar, pra todo mundo saber que esse é o Toad, que senão a gente não vai saber, porque os Goombas são praticamente todos iguais, né? Aí, papo vai, papo vem. Não, ele não volta a ser Toad no final, não. Aí, no frigir dos ovos, a Daisy é apresentada ao pai dela, que é um fungo, né? Que é uma bola de polor no meio da sala do trono. E aí, nesse, e no meio nesse do caminho, exato momento... Desculpa, Nerdmaster. Mas, nesse não, exato momento, me fez perguntar uma seguinte questão. Como uma menina nascida de um ovo pode ser filha de um fungo? Aí, o que acontece? Pelo cânone do filme, é que o Copa, em vez de fazer o processo da digivolução só na cabeça do rei, ele fez no rei todo, entendeu? Ele digivoluiu o rei pro estado anterior dele, que no caso da família real, eles são derivados de fungos. É, mas é aí que cabe a minha pergunta. Eu adorei a reação do Jorge. Mas o que eu quis dizer... É como a filha do rei nasce de um ovo, sendo que ele é um fungo. Você tá querendo discutir lógica do filme com este filme? Eu fiquei surpreso com o Nerdmaster usando o quilômetro do filme pra esse filme. Ué, mas o filme tem uma história canônica. É, se o ela é filme, ou seja, qualquer coisa. Não, eu poderia usar também o lore do filme, se você quiser que eu seja mais erudito, meu filho. Mas eu acho que o cânone já serviu. Falando em pessoas eruditas, que tal Iggy e Spike evoluídos mentalmente? Pula, mandou um abraço depois dessa. Né? Se a máquina da involução fazia as pessoas virarem Goombas, ela também permitia evoluir. Aí o Copa pegou os primos deles burros para caralho e colocou na máquina e transformou os dois em enciclopédias ambulantes. Cara, tem uma parada que ele gosta de evolução pra poder mostrar que o personagem é muito inteligente, que eu nunca entendo por quê. mas eu entendo que é uma ferramenta pra demonstrar e tal, é que automaticamente a pessoa, mesmo nunca tendo estudado um pingo em matemática, ela fica mais inteligente, ela aprende tudo de matemática. É muito... Isso é uma ferramenta literária, Koala, se chamada estereótipo. Eu sei, acabei de falar isso. Você tá falando que é escroto. Só tô apresentando fato. Mas vamos lá. Graças aos primos melhor agora evoluídos, né? Eles conseguem capturar de novo a Daisy que tinha fugido, graças ao Yoshi. Era um dinossaurinho bonitinho, bonitinho. Eu e animatrônico, que cara, bonitinho. Eu queria que o Yoshi fosse um pouco mais alto pro Mario montar em cima dele alguma hora. Nha. Não, é igual, não é. Uma referência ao jogo. O Wallace não tem nada igual o jogo. Esquece o jogo, Wallace. O Mario só consegue pular alto por causa de botas propulsoras, Wallace. Eu assisti esse filme na semana passada, né? Quando a gente pediu, quando eu pedi pra galera rever esse filme, eu assisti com meu filho. Foi a primeira vez que meu filho viu esse filme, né? Aí, adorou! Nossa! Quando começa o filme que o Luigi tá de vermelho e o Mario tá de verde nas roupas de encanador dele normal lá do Brooklyn, ele fala, ué, mas como é que o Luigi tá de vermelho e o Mario de calma, que depois eles vão arrumar os uniformes. Aí veio os uniformes. Puta que me pariu, cara. Que coisa feia da porra. Era o melhor estilo, parafraseando Jorge, cospobre. É, opa. Eu não fui o único a pensar isso, não, né? Porque eu pensei, eu fiquei o filme todo mesmo também pensando, pô, eu sei que alguma hora eles vão colocar a roupa clássica deles, cada um. Aí eu fiquei pensando comigo, pô, que hora que vai ser? E quando rola, eu penso, porra, não precisava. Pra isso aí, não precisava. Ai, ai. Aí, papo vai, papo vem. Os Marios são capturados de novo. O Copa consegue a porra do cristal. Só que no meio do caminho, a mulher do Copa, que é a Lena... Não existe essa porra dessa mulher no jogo também, antes que eu me esqueça de dizer, né? Ela rouba o cristal e vai até o meteoro e começa a fazer a zona. E sim, eu tô correndo, cara, porque esse filme é uma zona, cara. O meio desse filme, se tirasse, sei lá, 30 minutos do meio desse filme, ainda assim tu tinha uma continuidade boa. Porque é um papo de... Entra no carro, sai do carro, persegue carro. Carro, os carros elétricos que a gente nem falou, que é carro bondinho, né? Que é carro com o capacitor de fluxo, né? Aqueles ganchos de capacitor de fluxo pra pegar energia elétrica. Aí, puta que pariu, aí... E no decorrer disso tudo, tá o Mário fazendo um comentário igual o Faustão tá fazendo um comentário no filme Faustão e o Malandro. Ele tá igualzinho, fazendo os comentários durante as cenas. Né? Aí o Mario chega na prisão, solta as mulheres, inclusive a Daniela, que é a namorada dele. Aí ele manda, pega todo mundo, foge e vem e vai. Aí a tal da Lena consegue finalmente enfiar a porcaria do cristal no meteoro. Só que aquela porra é muito poderosa, explode na cara da mulher e a mulher vai parar que nem um esqueleto na parede. Entendeu? Uma coisa que eu queria perguntar pra você, o que foi... Aquela cena do tobogã em que os caras subiram no colchão, velho. É o Mario com as mulheres todas, inclusive a Daisy nessa hora, num toboágua de esgoto, com dois Goombas atrás dele, também num outro colchão. Só que o Mario... Na verdade, aquilo ali não era uma tubulação de esgoto, sim, era uma tubulação de ar. Era o ar-condicionado dos caras. Beleza, né? Maravilha. Era possível, né? Era possível que era isso. Mas era. Fazer o quê? Fica cada vez melhor quanto mais a gente conversa sobre ele. Tanto que nesse ponto, ele ficou meio que congelado porque pouco tempo antes, Mario e Luigi, eles fecharam os hidrantes lá pra poder diminuir a temperatura e deixar os répteis mais letárgicos. Letárgicos, isso. Aí vem uma cena que meu filho apelidou de cena desnecessária 1. Eu não sei porque só agora ele achou que era desnecessária. Que é o Copa pedindo uma pizza. Não, nossa, o Copa pedindo... isso... Fala, Qualas. Não, eu ia falar. isso aí eu tô concordando muito com o seu filho, cara. É muito. Caraca, é qualquer mas coisa essa cena, né, cara? Eu não acho essa cena necessária, porque mais pra frente o Copa reclama. Cadê minha pizza? E mais pra frente ainda no filme, um cara liga pro Copa no clímax do filme e ô, sua pizza chegou. Ah, vá a merda agora que a porra da pizza chegou. Porra. Não foi uma cena desnecessária, mas foi um gancho pra duas excelentes piadas. Vamos lá. Aí papo vai, papo vem, a Daisy acaba pegando no cristal, que tinha sido enfiado no meteoro por conta da Lena. Por causa de enfiar o cristal no meteoro, o Copa, o Bowser, os Goombas e o Mario e o Luigi vão parar na nossa dimensão. Aí a galera, todo mundo, oh meu Deus, alienígenas, seres de outra dimensão e o caralho é quatro. Aí finalmente... Copa nessa hora não acha que tá na mesma dimensão dele ainda, que ele chega a fazer até um comentário. E depois que ele transforma o cara no Donkey Kong lá, que ele, a gente tá na dimensão deles e tal. Que ele ainda fica, pô, a gente tá na mesma coisa, a gente tava antes. Que ele não tava ligado como é que era o mundo dos humanos. Aí ele viu que era merda. Mais ou menos. Não, mais é porque, inclusive, é bom lembrar que nessa hora tinha uma arma de involução portátil, né? Porque o equipamento de involução era uma sapa. Castelo, não, tipo, né? Agora ele tá usando uma arma. E peraí, que eu preciso fazer esse contexto. Mais outro easter egg sensacional, que era a porra de uma laser scope, a bazuca do Super Nintendo. Sim. Eu achei que você ia falar do cara virando um macaco, que é referência do Donkey Kong. Não, não, agora, não, por favor. Peraí, Nerdmassa, Sara, por favor. Não, que tipo, você falando sobre as similaridades das duas dimensões. Uma era aquela coisa mais meio pós-apocalíptico e tal, e eles pegam meio que literalmente aquela coisa acinzentada, sóbria do que é uma cidade do qual os dois vieram, e o Copa tem essa impressão, até ele cair na real que não é. Verdade, verdade. Mas aí o Copa encontra o Scapelli, justamente nessa cena da troca de dimensões, né? Scapelli, como todo bom mafioso empresário do mal, tenta bancar o gostoso pra cima do Copa, aí o Copa pega a Power Bazooka, né, de Evolutiva, e transforma o cara num chimpanzezinho, bonitinho, chimpanzezinho, chimpinha, bonitinho lá, que aí o cara acha pele, patrão, agora o senhor, o macaco, quem vai pagar a gente? Puta, isso aqui é segurança leal ao patrão, né? Quem é que vai pagar a gente? Parece o Lula Molusco. O siriguejo se fode todo. Ah, seu siriguejo, quem é que vai pagar meu salário agora? Né? Vem por aí. Mas papo vai, papo vem. A Daisy consegue tirar o cristal do dentro do cu do meteoro. Aí a transição de dimensões acaba, todo mundo volta. Peraí, Nerdmassa. Essa parte, quem tira a parte do... pedaço do meteoro é o Luigi com saca-rolha, cara. Ai, velho. Se não estivesse segurando o cristal, a energia dele fudiu o Luigi igual fudeu a Lena. Exato, entendeu? Mas a Daisy segurava o Luigi e o Luigi com saca-rolha tirou um pedaço do meteoro pra que ela pudesse desfazer o que a Lena fez. Mas é lógico, se era pra um pedaço de meteoro enficado no cu de um meteoro, eu também usaria um saca-rolha, porque não a ferramenta certa pro momento certo. A ferramenta certa pro momento certo. Bom, mas vamos pro final, né? Vamos pro clímax desse maldito filme. Culpa, puto de raiva, porque o plano dele deu por cargas d'água, né? Ele resolve que todo mundo agora vai se foder, ele vai matar todo mundo e desboluir todo mundo. Só que, na verdade, é o Mario que consegue pegar a porra da Power Bazooka, dispara no Koopa, o Koopa vira a porra de um dinossauro medonho, horroroso, que aquilo ali, eu não sei se é CGI, mas é animação aquela porra, né? Aquele último dinossauro, aquela merda no final. É uma proto, uma, né? Um proto CGI. Aquela ali é uma vergonha, né? Isso, né? É uma vergonha. Não, hoje completamente dia, uma, né? Vergonha. Eu acho que era uma vergonha já na época que ele foi feito, né? Mas tudo bem. Aí o Copa, derrete, vira sopa primordial. E miraculosamente, não sei por que cargas d'água, porque o roteiro é assim mesmo, o rei desvira. Desvira fungo, volta a ser rei normal. Mas como? Oi! É plot. Não, mas o antes do plot, uma coisa que quase esqueci. Não, é só aquilo, sabe aquilo? Sabe a seita? Sabe a seita? É a seita que dói mesmo? Aceita. A gente só aceita. Mas eu preciso falar da cena do Bobomba. O Bobomba, pra quem não sabe, é aquelas bombinhas que andam no cenário, que se você encostar explode, você morre no jogo do Mario. Só que eles pegaram o Bobomba e transformaram num brinquedo de cordinha. E a galinha... Oh, é um Bobomba! Cuidado! Corre, todo mundo! É um Bobomba, Mario! Caralho, isso é tudo de cordinha. É por isso que a galera tá sempre preocupada com essa merda. Aí ele tá a cordinha da Bobomba e a Bobomba começa a andar. Aqueles brincar é aquela merda daqueles brinquedinhos de dar cordinha e sair andando. Só que a porra do cenário é tão mal feito que a merda do bichinho para 3 ou 4 vezes. Eles têm que trocar de cena. Bichinho que tá andando. É, mas foi justamente o Bobomba parar de falar. O ápice do filme. Vai, Jorge, brilha, tu mesmo, vai. Não, que eu ia falar. Tipo, fizeram tanta troca de cena pra dizer que o bichinho tava andando, que no, na hora que mais se precisava do Bobomba, ele parou bem debaixo do Bobomba. Foi o que aconteceu, fazendo ele voar naquela espécie de balde construção? É, balde de construção que de siderúrgica. Isso, que pairava em cima daqueles cabos de aço e foi pra lá que o Bobomba voou e pra lá que eles atiraram as bazucas involutivas. Isso. Então, Copa derrotado, rei Cogumelo de volta, todo mundo feliz, todo mundo contente. Aí todo mundo tá feliz, mas Opa, finalmente botar uma... Botar uma zinha, né? Vou pegar a Daisy e levar pra casa e ter boas amizades com ela. Peraí, você vai falar você vai falar da microcena do Luigi dando carona pro Mario no pé dele, não? Já sei, ridículo. Fala! No meio dessa merda toda, rapidinho, no meio dessa merda toda, eles estão com esse sapato que voa, que pula alto, whatever. Aí o Luigi vira pro Mario e fala: ah, Mario, não vai querer uma caroninha, não? Aí o Mario sobe em cima do pé do Luigi, os dois saem voando, dando tchauzinho pra todo mundo. Nessa hora... Mas aí, o que acontece? Luigi e Mario querem voltar pra Terra, né? Mandaram todas as garotas do Brooklyn... Ah, sim, que a gente até não falou isso. Desculpa, é que esse roteiro é muito complicado. Uma porrada de garotas do Brooklyn tinham sido raptadas porque o Zig e o Spike eram duas antas que não sabiam distinguir uma mulher da outra. Mas tudo bem, foda-se. Aí as garotas estão tudo voltando para casa, o Mario e a Daniela estão indo atrás. Aí quando o Luigi vai, não, bora, Daisy. Não, Luigi, eu vou ficar. Eu tenho que cuidar do meu povo. A gente acabou de se livrar do Copa, então eu tenho que ajudar eles a fazer, tá, fazer o quê? Eu sou um forever alone mesmo, não tem problema. Mas você volta pra visitar a gente, né? Eu volto. Aí, pós-crédito, né? Cena final, tá o Mario e o Luigi, depois de 6 meses ou 1 ano depois dessa seis meses. Estão lá eles com a Daniela, vivendo felizes na casa, e de repente batem na porta, chutam a porta, e a Daisy, toda de paramilitar, tipo Sarah Connor, vocês têm que voltar, nós vamos ter mais problemas de novo, aí, oba, vai ter segundo filme, mas graças a Deus, não. Nunca teve. Só que fizeram um quadrinho por fãs, é isso aí, gente. Nossa, mas é fanfic, não conta, né? Nossa, cara, eu sou oficial essa merda. Mas aí, a gente começou animado pra gravar, tem outro triste. Vocês tiveram coragem de fazer? Vocês tiveram de coragem de ver até o final do crédito? Não, porque o YouTube cortou antes. E tem uma cena pós-crédito. Tenha! Tem uma cena. Descreva essa maravilha. Ah, descreve como é que é. Aparecem dois empresários da Nintendo japonesa querendo fazer um jogo das aventuras das pessoas. Ah, não, nós estamos aqui, a gente achou a sua aventura fantástica, queremos fazer um jogo a respeito das suas aventuras. Mas vamos chamar esse jogo. Só que aí a gente pensa, eles estão falando com o Mario e com o Luigi. Não, eles estão falando com o Zig e o Spike. Ah, Super Zig alguma coisa? Não, Spike Aventuras na Floresta? Aí não, eles dois olharam pro outro. Não, não, não, não, não. Super Primos Copa! Nossa, e agora acaba. Ah, antes eu não tivesse escutado. E agora acaba, é ótimo. Queria estar no jeito que eu tava antes, sem saber disso. Então, eu não sei como é possível. Eu não sei como é que é possível, mas eu consegui deixar o filme pior. Contando isso pra mim. Eu não deixei nada, o filme tá desse jeito sempre. Eu não tenho culpa que você não viu essa cena. Eu não sou parte da produção desse filme, claro. Bom, considerações finais. Apesar de tudo, eu amo esta merda. Guilty Pleasure, um abraço. Eu sei, exato. Eu sei que esse filme é uma merda. Eu sei que o roteiro não faz sentido. Eu sei que os efeitos estão muito mal feitos. Vídeo Mario JPEG. Mas os bonecos são bem feitos, cara. As roupas estão. Tudo que tem a ver com figurino de monstro desse negócio tá bem feitinho. Os animatrônicos estão bem feitinhos. O Yoshi é fofinho, cara. O Yoshi é uma coisa fofíssima. Eu consigo relevar muita coisa, principalmente porque eu já tenho uma mente trecheira, uma mente que sabe tirar o sumo do churume de um filme e ver a parte divertida dele. Então, eu consigo me divertir vendo Super Mario Bros. Jorge, deveria, meu querido... Vai lá. Ah, não, fala. Você deveria? Não, que eu ia falar. Você deveria participar mais vezes do microfilme com um pensador louco. Pô, né, cara? Deixa pode entrar. Você falou que sabe que esse filme é ruim. Então você sabe que esse filme é muito ruim. Porque só saber que é ruim não basta. Tem que ser, você tem que saber que ele é muito, muito ruim mesmo. Tá bom, e essa foi a opinião do Wallace. Jorge, quem meu editor, oi. Você fez 5 dias. Eu sinto dó por ele. Sim, com certeza. Qual é a sua opinião? Cala a boca, Wallace! Qual é a sua opinião de Super Mario Bros. Bom, eu lembro que quando eu era pivete, quando passou esse filme, eu achava legal, que não sei o que, é uma visão diferente. Quando você falou que a gente ia fazer esse filme, a primeira coisa que eu fiz foi dar um Facebook. E aí. E vamos, assim, não, agora vamos ao bastidor dessa conversa, que a primeira vez que eu pedi pra ele fazer foi no grupo de ouvintes do RPG. Né? Aí o Jorge. Não, mas Nerd Master, a gente não pode fazer no Anime Sphere. Eu falei, Jorge, é uma produção, um produto japonês. Não, mas não é da cultura japonesa. Ah, tá bom, foda-se, vou fazer o Paranerd mesmo. Tá aí, estamos aqui. Né? É, porque assim, né? Por mais que seja original de uma obra japonesa, isso daí foi feito pelos nossos queridos americanos, então... Não! Continuando o que eu ia dizer, esse filme, assim, pra época dele, ele já era muito trash. Só que, assim, eles tentaram fazer uma espécie de origem pro Mario, porque no jogo do Mario não estava bem determinado como começou essa porra toda. Tava bem determinado ao caralho, nunca teve. Pois é, eles tentaram fazer isso. Falharam miseravelmente, paciência. Mas assim. Nesse ponto. Ah, eles tentaram, velho. Coitados, tentaram. Foi o que eu falei, eles tentaram. Falharam miseravelmente. Por isso que eu falei, eles tentaram. Falharam miseravelmente. Aí o que bem. Nesse ponto, eu tenho a dizer uma única coisa. Esse filme era um dos que merecia reboot, velho. Só se for reboot, ele tá com a bota na bunda do cara que pensou essa ideia, tá? Então, né? Cara, velho, eu tô pesquisando aqui, cara. Tem fã clube Os caras comemoraram os 25 anos. Não, mas esse filme é cultuado. Sara, Sarinha do Céu, esse filme é cultuado como um monte de porra trash no mundo. Cara, velho, então, que nem eu falei no começo, ele é um filme cult. Ele tem um fã-clubezinho e tal. Inclusive saiu Blu-ray no Reino Unido. Sim, eu quase comprei. Você quer, espera aí, não tem a dublagem, não tem a dublagem clássica do Brasil, então não teria graça. Não, aí você faz assim, não, aí você faz assim, você ripa o Blu-ray pro seu computador. Mas eu já tenho ele ripado, eu já tenho ele dublado no meu computador, filho, não precisa. Em HD, Blu-ray? Em HD. 4K? Sim, não, 4K também não, porque não saiu 4K dessa merda, né? Vamos lá. Graças a Deus também, né? Senão aí. Porra, também não, não exagera, Sara. Porra. Sara, aproveita, porra, não, Sara. Aproveita que você tá dando a sua opinião e dê a sua opinião sobre essa obra. Cara, então, o outro encontrou o pica-pau e foi embora. Então. Cara, quando eu vi quando eu era pequena, eu achei maravilhoso. Caralho, a história é boa, que o Nerd Master falou. Você não conhecia a história original. Exato. Mas, tipo, a história é boa. Se ela fosse completamente dissociada ao fator Marioverse, pô, ia ser uma história legal. Principalmente se ela for dissociada de uma coisa chamada bom senso. Exato. Aí esse é outro senso, o máximo tem que fazer, né? E eu também sou meio acusado, porque vez ou outra eu gosto assim e trecho outro. Menos Dragon Ball Evolution. Mas, aí beleza. Exato. Aí beleza. Fui jogar depois de mais velha o jogo. Eu fiquei, caralho, o filme que eu vi quando era pequeno não é assim, não. Revi graças a Globo. E, depois de muitos anos, foi rever porque o Nerd Massa. Gente, bora ver aí pra ficar com a imagem fresca. Eu já fiquei, caralho. Velho, era outra mentalidade. Era outra década. Anos 90 é uma terra sem lei. Tentaram fazer uma coisa para expandir. O que não tá muito errado. Hoje em dia fazem isso. Pegam muito coisas cultuadas já da sua mídia original e tentam fazer uma nova mídia. Netflix, Death Note, uma porra. Pois é. Tentaram fazer isso. Por que falar de Death Note da Netflix aqui, cara? É porque que desnecessário. Foi horrível. Que desnecessário. É que assim... Ela já falou de Dragon Ball Evolution. Tinha que falar de outra merda pra ter fazer a comparação, né? É, ainda mais atualizado. Aí, tipo, cara, eles... Velho, eles tentaram fazer algo pra chamar a atenção. E que teve uma hora que eu caí aqui, então eu não vi se vocês falaram. Foi o primeiro filme baseado em jogo feito. Sim. E Super Mario sempre foi o auge de jogo, seja... Fator Nintendo, seja fator qualquer console, Super Mario, move montanhas. E esse foi só o primeiro da lista de filmes merdas baseados em jogo. Exato. Street Fighter mandou um abraço depois dessa, né? E esse não é um e-ball, né? Street Fighter. Não. Peraí. Para. Está aqui e agora uma promessa que vamos ter o Paranerdia de lista de top 10 filmes de baseado em jogo. E eu já estou aqui fazendo a minha previsão que pelo menos a metade vai ser dirigida pelo Weeball. Olha, tem um conjunto de filmes que eu vou defender porque eu gosto. Tá, mas vamos lá, tá bom. Agora olha só, mas, okay. Só para ter um extra especial nesse episódio, eu vou chamar agora a opinião de uma pessoa que não participou desta conversa. Senhoras e senhores, a opinião de meu filho Nerd Master Júnior sobre esta obra Super Mario Bros. Um filme. Brilha, filho. Meu Deus, você pôs seu filho. Sim, eu botei meu filho pra ver isso. Agora presta atenção na opinião dele, vai. Só quero dizer que eu fui torturado pelo meu pai, tá? Eu queria que não tivesse assistido, mas meus amigos, posso dizer uma coisa? Existe um pior. Final Fantasy The Spirit's Within. Final Fantasy The Spirit's Within. Some da minha frente! Vai ficar defendendo o filme merda do Final Fantasy agora também? Não, o Final Fantasy Spirit Sweeping é bom, é um filme, porra. É um filme merda. Não, é um CGI lindo. Tá bom, tá. Então, olha lá. Com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got an Nerd Mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 144 sobre terraplanistas. Este episódio, pelo visto, foi bem, muito bem quisto pelos meus queridos ouvintes, porque tivemos bastante comentários e principalmente e-mails, comentários inclusive no CastBox. Eu vou inclusive começar com estes comentários no CastBox. O Daniel Gaspari comentou o seguinte: vocês já deram motivo de existir terraplanistas no início do cast. O que, que você acha da teoria do seu filho? Aí a mãe: se o deixa feliz, deixa ele. Não deixa ele. Se tivesse dado um puxão de orelha e mandado estudar, isso não existiria. É, eu também acho, Daniel. Isso é verdade também. Outro que nos fez um comentário foi o Gabriel Mulder, que ele nos disse: baixando aqui para ouvir mais tarde, valeu por avisar. Espero que você tenha gostado, Daniel. E esses foram os comentários do CastBox. Além disso, também tivemos comentários no Paranerdia propriamente dito. O primeiro que nos fez um comentário foi o senhor Thiago Trabuco, que participou do episódio. Ele disse o seguinte: mestre Nerdmaster, obrigado pelo convite para falar tipo bem de terraplanistas. É sempre um prazer. Prazer foi todo nosso, querido Thiago. Outro que nos fez um comentário foi o nosso querido Herege. Ele diz o seguinte: pelo menos se a estupidez dos terraplanistas passar para as próximas gerações, o pior que pode acontecer é ter gente tentando viajar até a borda. Agora, se forem terraplanistas antivacinas e acreditarem em um monte de teorias conspiratórias, aí podem contaminar toda a população e até matar crianças. É exatamente esse o meu medo, querido Herege. Outro também nos fez um comentário lá no Paranédia foi o Alan Silva. Ele disse o seguinte: começou bem divertido, mas foi baixando de nível, de alegria para revolta, incredulidade e por fim medo. Eu não sei quem você viu alegre neste episódio. Não fui eu, tá? Mas tudo bem. Eu ri muito, mas isso não quer dizer necessariamente que eu estivesse feliz, mas tá bom. Nunca pesquisei e não pesquisarei isso. Faz muito bem. Sempre achei que era brincadeira, mas saber que é uma teoria levada a sério é, né? Fazer o quê? O filme Idiocracia era uma profecia, não uma ficção científica, eu também acho. Esse aqui é o problema que a gente tá vivendo um presente que tá virando literalmente o filme Idiocracia. E se você não sabe que filme é esse, ouvinte, toma vergonha na sua cara e vá atrás, é muito bom. Outro que nos fez o comentário foi meu querido Rafael Dourado, dos Sapo Brothers. Ele diz o seguinte: acho uma injustiça alegar que ser casado com a Kim Kardashian emburreceu o Kanye West. Não, ele já era burro assim mesmo. Pode ser apenas o efeito colateral da falta de bombeamento de sangue no cérebro, plenamente justificado se considerados a exuberância da esposa do dito cujo. É, né? Já no caso do Charlie Sheen, podemos supor que a sífilis estaria deixando ele maluco. É uma possibilidade. Se eu fosse fazer tatuagem, essa frase era a franca favorita. Terraplanista. Fruto da busca incansável da humanidade de provar a sua estupidez. É. E quando as celebridades terraplanistas prefiro acreditar que elas estejam apenas incorporando o personagem. Algumas até tão de zoeira, Rafael, mas não são todas. Será que é prudente... Ainda o Rafael, num outro comentário, né? Será que é prudente sugerir para terraplanistas que entrem no Tinder? Talvez não seja vantagem que se reproduzam. Não, é perigoso que eles se reproduzam. Mais um maravilhoso comentário, dessa vez sou Norberto Silva, ele diz o seguinte: opa, demorei, mas finalmente vim comentar, desculpa a demora, tá desculpado. Inacreditável como o ser humano pode ser tão idiota, às vezes acho que seria bom a Terra ser plana mesmo e alguma entidade cósmica vir com a vassoura e varrer geral borda fora. Mas o cast ficou ótimo, diverti demais, parabéns a todos envolvidos. Muito obrigado, seu Norberto. E um último comentário neste episódio foi do seu Jorge Augusto, vulgo nosso querido editor, e diz o seguinte: olá, Nerdmaster, eu digo que tem gente que não tem simancol para guardar para si algo tão errado quanto a ideia da Terra plana. Editando esse episódio, concordei com cada coisa que vocês falaram. Um grande abraço e até o próximo comentário. Obrigado, Jorginho, querido, meu amor. E também tivemos e-mails neste episódio. O primeiro e-mail que recebemos foi do nosso já querido Elias Passos Tenório, 35 anos, Maceió, Alagoas. E ele diz o seguinte, que mandou outro daqueles seus maravilhosos vídeo-respostas. Então é óbvio que a vídeo-resposta do Elias vai estar linkada aqui no post do Paranet. Por favor, assistam, esse vídeo está sensacional. E eu recebi um mega e-mail gigantesco de ninguém mais, ninguém menos do que seu Jorge, nosso querido Jorge Augusto, nosso querido editor. Ele mandou um e-mailzão dizendo o seguinte: olá, Nerdmaster, aqui é o seu editor. Como se eu não soubesse que era você, o editor. Não, muito engraçado. Poderia fazer isso via mensagem privada no Telegram? Poderia. Poderia ter postado os comentários no site depois que arrumamos ele? Poderia. Mas preferi mandar um e-mail, até porque é um compilado de tudo que ficou o comentário atrasado. Faz tempo que eu não comento nada. E aí, senta que lá vem história. Uma coisa que eu vou deixar clara aqui. Só não vou comentar sobre o Nerd Maratonista, até porque a minha opinião já está expressa nele. Porra, era fim da picada você comentar um troço que é você no episódio. Né, short? Mas tá bom, né? Agora vamos em ordem de episódio. Para Alternativo 004, Histórias de Colégio. Caramba, tinha que ser o pessoal do Laranjada para sair tanta besteira, mas o episódio ficou divertido, pacas. Para Nerd 142, Corrida Maluca. Cara, esse episódio foi sensacional. Pensadores sérios mandaram bem pra caramba, você mostrou um conhecimento invejável pela série. Eu amo este desenho. Muito show. Dos corredores, meu preferido é o professor Aéreo, que ele chamou de professor Aloprado. Não, não é Aloprado, é Aéreo, tá? Por motivos óbvios, rolou uma identificação. Caraca, o Jorge é igualzinho o professor Aéreo mesmo, verdade. Bom, para Alternativo 005, jogos são violentos? Outro episódio muito bom, concordo com a maioria dos argumentos enviados nesse episódio, porém, temos que lembrar uma coisa para o afegão médio retardado, que jogos não são reais, não é para pegar uma merda de uma metralhadora e sair metralhando o povo no cinema como no Doom, ou pegar uma espada e sair empalando pessoas por aí como em Skyrim. Simplesmente devemos levar em consideração que estamos em outro mundo quando estamos jogando e que nada disso se aplica no mundo real. De resto, gostei de editar este também. Quando é que você não gosta de editar o Paranerd? Talvez nesse daqui, né? Mas vamos lá, sei lá. Paranerd 143, qual o melhor filme do Batman? Esse vai ser curto, não curto o Batman. Próximo. Porra, tá bom, Jorge, desculpa aí. Para Alternativo 006, antologias. Caramba, quando falar de antologias e não falar de Japão, onde tem várias antologias de mangá encabeçadas pela Sonei Jump, caramba. O papo foi super show de bola, gostei muito de ouvir enquanto editava, aprendi muito. É verdade, cara, a gente podia ter falado das antologias da Sonei Jump. Não, a gente pode fazer um para Alternativo 2 de antologias, um para Nerd de antologias, sei lá, de repente, mil coisas. E por fim, para a Nerd 144, Terraplanistas, cacete, eu ri demais com esse episódio. Deu para ver o amor que vocês têm por esse tipo de gente. Ô, né? Pensador tava em seu modus operandi de sempre. Trabuco zoeiro como sempre. Emily meio que se escondeu em entre vocês três comentando. Mal falou no episódio, tadinha. Tadinha mesmo, ela nunca tinha gravado podcast, né? Fazer o quê? Cada merda que esses caras falam pra uma coisa que já foi provada de todas as maneiras possíveis e imagináveis e ainda engatilham coisas que são verdadeiramente danosas aos outros, como o fato de evitar vacinas. Ah, vá catar coquinho na ladeira, como diz uma amiga minha. Episódio show, foi legal editá-lo e eu adorei o seu e-mail também, querido Jorginho. E é isso, gente. Vou tentar mandar um e-mail a cada podcast editado, duvido, para não deixar nenhum passar batido. Desculpa aí a muralha de texto, não desculpo, mas não vi outro jeito de expor minhas opiniões a respeito dos episódios. Grande abraço e até o próximo e-mail. Obrigado, Jorge, você é um amor. Muito bem, comentários e e-mails lidos. Vamos agora aos abraços e beijos aos meus mecenas. Minha querida Ana Carolina Martins, um beijo no seu coração. Madame Dona Lúcia Letia, minha joaninha do linda do meu amor. A senhora Arthur Bônus e seus 40 demônios internos. Senhor Daniel Rossi, meu querido editor, em breve teremos uma novidade para o senhor. Eu também quero um abraço para Diego Ferreira Veríssimo, para o meu internacional amigo Emílio da Costa Messi, para também meu querido amigo Guto Lima dos Santos, para o Léo Oliveira do Fermata Podcast, um abraço, para meu querido amigo Lucas Freitas também, para o recém-chegado Marcos Vinícius, bem-vindo ao grupo dos mecenas, meu querido fofo. Paz, um beijo, um abraço apertado no coração gigante daquele querido do Paulo Roberto Libardi. Outro abraço também no Rodrigo Moquepon. Um beijo no rosto de Dona Madame Suelen Nastri. Um abraço apertado também para o seu Tiago Teixeira. E um beijo na boca do meu queridíssimo Valdir Fumene Júnior. Lindo! Muito bem! Um abraço para todos vocês, muito obrigado por ouvir e aguardem pelo próximo Paranerdia. Vida longa e próspera. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.